Capítulo 17. Quando a gente quer fazer graça, mente às vezes um pouco. Não fui lá muito honesto ao lhes falar dos acendedores de lampiões. Corro o risco de dar àqueles que não conhecem o nosso planeta uma falsa ideia dele. Os homens ocupam, na verdade, muito pouco lugar na superfície da Terra. Se os 2 bilhões de habitantes que povoam a Terra se mantivessem de pé, colados um ao outro, como para um comício, acomodar-se-iam facilmente numa praça pública de 20 milhas de comprimento por 20 de largura. Poder-se-ia ajuntar a humanidade toda na menor das ilhas do Pacífico. As pessoas grandes não acreditarão, é claro. Elas julgam ocupar muito espaço. Imaginam-se tão importantes como os baobás. Digam-lhes, pois, que façam o cálculo. Elas adoram os números, ficarão contentes com isso. Mas vocês não percam tempo com esse problema de aritmética. É inútil. Vocês acreditam em mim. O príncipezinho, uma vez na Terra, ficou, pois, muito surpreso de não ver ninguém. Já receara ter-se enganado de planeta, quando um anel, cor de lua, remexeu na areia. Boa noite, disse o príncipezinho inteiramente ao acaso. Boa noite, disse a serpente. Em que planeta me encontro? Perguntou o príncipezinho. Na Terra, na África, respondeu a serpente. Ah, e não há ninguém na Terra? Aqui é o deserto. Não há ninguém nos desertos. A Terra é grande, disse a serpente. O príncipezinho sentou-se numa pedra e ergueu os olhos para o céu. As estrelas são todas iluminadas. Não será para que cada um possa um dia encontrar a sua? Olha o meu planeta. Está justamente em cima de nós, mas como ele está longe. Teu planeta é belo, disse a serpente. Que vens fazer aqui? Tive dificuldades com uma flor, disse o príncipezinho. Ah! Exclamou a serpente, e se calaram. Onde estão os homens? Repetiu enfim o príncipezinho. A gente está um pouco só no deserto. Entre os homens também, disse a serpente. O príncipezinho olhou-a longamente. Tu és um bichinho engraçado, disse ele, fino como um dedo. Mas sou mais poderosa do que o dedo de um rei, disse a serpente. O príncipezinho sorriu. Tu não és tão poderosa assim. Não tens sequer umas patas? Não podes sequer viajar? Eu posso levar-te mais longe que um navio, disse a serpente. Ela enrolou-se na perninha do príncipe, como um bracelete de ouro. Aquele que eu toco, eu devolvo à terra de onde veio, continuou a serpente. Mas tu és puro. Tu vens de uma estrela. O príncipezinho não respondeu. Tenho pena de ti. Tão fraco nessa terra de granito. Posso ajudar-te um dia, se tiveres muita saudade do teu planeta. Posso... Oh, eu compreendi muito bem, disse o príncipezinho. Mas por que falas sempre por enigmas? Eu os resolvo todos, disse a serpente. E calaram-se os dois.